Panorama Agrícola para 1º de agosto de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira, 1º de agosto, este é o Panorama Agrícola em dia de lua nova. O ditado de hoje é: o sonho acabou, mas ainda tem pão doce. Você confere hoje no Panorama Agrícola, no mercado agrícola, os números da produção de frutas aqui em Santa Catarina. E no Espaço da Mulher, por que as mulheres vivem mais que os homens? Uma dica que pode mudar o seu dia. O consumo de alimentos em plena safra ajuda a controlar a inflação. Deixe de lado produtos que não estão na época. Prefira no momento carambola, kiwi nacional, laranja, limão, tangerina, abóboras, pepino, ervilha, agrião, chicória, rabanete, nabo, palmito, batata doce, mandioca, cenoura e pescados como peixe-espada, camarão, tainha, atum, sardinha e salmão. São produtos em plena safra. É hora das notícias. Duas informações da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina, Fátima, para você, agricultor. A Fátima está flexibilizando até março do próximo ano a exigência da averbação da reserva legal para propriedades rurais de até 4 módulos fiscais em processos de licenciamento ambiental já em curso na Fundação Estadual. A ideia, então, é não penalizar os produtores de agricultura familiar. Na avaliação da Fátima, a medida tem reflexos em 80 mil propriedades rurais em Santa Catarina. A outra informação é a instrução normativa Queima Controlada de Campo Nativo Safra 2011, entre a Fátima e a FAESC. Entre as exigências para essa queima controlada, a Fátima está pedindo aos produtores a realização de campanhas de conscientização, comunicação com a vizinhança e uso de pessoal treinado e equipado com material apropriado para evitar a propagação do fogo fora dos limites estabelecidos pela autorização. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Por que as mulheres vivem mais do que os homens? A extensionista Simone Barrin conversa com o médico da IPAGRE, Vanir Cardoso, que responde a essas e a outras questões. Bom, tem várias razões. Algumas razões históricas achavam que o homem se expõe mais aos fatores de risco. Realmente ainda continua se expondo mais. Mas as mulheres hoje dirigem, vão à guerra, fumam, algumas fumam, brigam no trabalho, e as mulheres continuam vivendo 7 anos em média mais do que os homens. Deve ter algum fator intrínseco na mulher. Isso é uma coisa que é a pergunta que um dia nós temos que fazer ao Criador, que esses fatores a gente não sabe. Mas, seguramente, as mulheres se cuidam mais do que os homens. As mulheres se expõem menos ao risco do cigarro, apesar que hoje a mulher moderna está fumando mais. As mulheres estão bebendo também agora, mas não tanto quanto os homens. As mulheres sempre têm dupla jornada, elas trabalham no fora de casa e quando vêm para casa continuam trabalhando. Então elas não têm o estresse da aposentadoria, elas não têm o estresse de não estar tendo um trabalho fora de casa muito grande. E um outro fator importante é que a mulher vai ao médico desde cedo. A mulher engravida, ela faz parto, ela enfrenta melhor. Mas seguramente o homem deixa de ir ao médico só quando ele está muito doente para ir ao médico. E ele continua fumando, bebendo, não faz as dietas adequadamente. Está provado estatisticamente que as mulheres fazem melhor, obedecem melhor a orientação sobre dieta e cuidados médicos do que o homem. Doutor Vanir, o senhor como médico, o senhor consegue identificar quais as principais doenças, quais os fatores de riscos mais graves para o homem? É o aumento do colesterol, o aumento dos triglicerídeos, que os homens vão tendo, isso não dá sintomas, e um belo dia cresce uma placa, fecha uma coronária. Mas tudo isso são assim, ó, são os fatores de proteção que o homem não usa. Ele come mais gordura, ele fuma, o fumo aumenta as placas de aterosclerose, de ateromas nas coronárias, ele continua sedentário. Hoje o homem moderno é muito mais sedentário, apesar que o homem do campo se mexe mais, mas mesmo se mexendo dentro do campo, o ideal é estar pelo menos uma caminhada de 3 a 4 vezes por semana de 50 minutos, porque aquele trabalho pesado é bom, mas a caminhada ao ar livre, respirando, sem nada na mão, é muito importante. Os problemas cardiovasculares, os homens infartam mais do que as mulheres. Os homens também, aos 70, após 55 anos, começam a ter os problemas de próstata, com aumento da próstata benigno ou câncer de próstata. Os homens começam a ter os problemas de pressão alta, diabetes, e isso tudo são fatores de risco para a vida, seguramente encurtam a vida. Um outro fator que é muito comum em homem é cigarro e álcool. A associação de cigarro e álcool aumenta o número de casos de câncer de faringe e de esôfago. E o cigarro isoladamente é o principal causador de doença. Se bem que as mulheres também continuam fumando. Tudo que não é bom dos homens, as mulheres estão copiando. Isso me preocupa. Doutor Vanier, que tipo de comportamento é preciso que o homem tenha para ter uma qualidade de vida melhor em termos de saúde? Ele deve começar desde jovens a ter uma atividade física, não ser sedentário. E deve também aprender a ter uma alimentação balanceada. Uma alimentação não muito rica em gordura, ter proteína, ter a carne. Pode tomar um pouco de bebida alcoólica, mas com ultra moderação. Não deve beber destilados como uísque, cachaça. Ele deve tentar beber mais fermentados. Mas também não é um engradado de cerveja. É uma latinha, duas. O vinho usado com moderação, uma taça, duas ao dia, ele aumenta o HDL, que é o colesterol bom, protege o homem. Não fumar de maneira alguma, manter então uma boa atividade física, aeróbica, caminhar, bicicletar, nadar, fazer alguma coisa desse tipo. Procurar, depois da vida adulta, pelo menos fazer um exame médico anual. Depois de 50 anos, procurar fazer um exame para ver como é que anda a sua próstata, a sua massa óssea, como é que anda o colesterol, o triglicerídeo. Essa entrevista aqui no Panorama Agrícola, Espaço da Mulher, da extensionista Simone Barrin com o médico Vanir Cardoso. Vem aí as informações do mercado agrícola. Ainda no ritmo do Enfrute, o Encontro Nacional de Fruticultura de Clima Temperado, realizado semana passada em Fraiburgo, nós vamos apresentar agora alguns números da área plantada, produção das principais fruteiras temperadas e de estabelecimentos rurais no estado, relativos à safra 2010, números da Epagre Regional de Videira, com análise da Epagre Cepa. A principal fruta no estado, naturalmente, é a maçã. Produção obtida no ano de 2010 foi de 600.973.430 quilos. E o valor de produção chega a 80%, 79,52% das frutíferas no estado. A segunda, fruta em produção é a uva. São 29.710.000 reais em produção. Depois da uva, temos como principal fruta no estado o pêssego, seguido da ameixa e também depois do caqui, da pera e do kiwi. A maçã tem o maior valor bruto, contribuindo, como falamos, com 80% das frutíferas, embora apresente o menor preço médio, 53 centavos o quilo. Outros dados interessantes. Em termos de estabelecimentos de propriedades rurais que produzem as frutíferas, a uva está presente em 2.418 propriedades rurais, a maçã em 2.379. Depois é expressivo também o número de propriedades que produzem o pêssego, 736, e a ameixa, 528. Em termos de área plantada, a maçã disparada é a fruta com maior área plantada no estado de Santa Catarina, números de 2010, 17.854 hectares, seguida da uva com 3.401 hectares e do pêssego com 1.390 hectares. A ameixa é plantada em 936 hectares no estado de Santa Catarina. Análises da Ipagre Cepa, números da Regional de Videira da Ipagre, da área plantada e de propriedades rurais das principais frutas de clima temperado do estado de Santa Catarina. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.